Não pago pau pra ninguém, nem massageio seu ego. Sou prego, rap pesado, sem maquiagem pros pregos. Lá vai pedrada e as ideias de mil grau. Sou acertando o sistema e os bico que vai passar mal. Metamorfose irracional e o olho de Tandera, que atravessa as dimensões, discerne sua esfera. Seu principado não tem vez aqui detectado. Meu crime é danger na rima, tráfico pesado de informações, conhecimento e sabedoria. Gela o sistema que os monstros não admitem patifaria. Corre certo pelo certo, é 880. Segura as broncas, eu tô na fúria e com o sistema arrebenta. Consagraram o meu nome do naipe guerreiro. Sem maquiagem, eu tô nos bang, tipo do céu, sou herdeiro. Filho de onde re, vai ver como trovão. No sentinela se curvam a ele adoração. Só num coral puro e sagrado que sofreu na terra. Os príncipes de Yalcha, agora que impera. O vale da sombra da morte, o vale da escuridão, o vale das angústias, o vale das decepções. Eu sei que eu nunca estaria sozinho, porque Yalcha o machista comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa pra mim, na presença dos meus opressores. A sinfonia aqui não é de Beethoven, mas travas, traca, ladrão, põe pra pensar quem me ouve. O poltergeist só me espera uma oportunidade. Tem comichão nos ouvidos, quem me refuta mais tarde. Eu aprendi com Dina, Dinti, o Beck, Biz e Boni, formando um time pesado, usando o microfone. Estremece o céu, treme o inferno e o mundo espiritual. Babalorixá respeita, chamãs do globo vital. Minhas milícias angelicais veio do reino do céu. Autoração tem proteção, blindagem de Emanuel. Foi no madeiro, me comprou com corpo flagelado. É na coroa de espinhos, me deu um verbo pesado. Excalibur flamejante diante do pecado. Bem-vindo à guerra, Margedon, no meio de fogo cruzado. Tá ligado, eu sou abençoado, eu sou um resgatado. No céu mais um soldado, que não fica prostrado. E nessa arena, tá tudo consumado. Pode pá, pode pá, tá tudo consumado. Pode pá, pode pá.